Todo bom malandro tem razão para viver. Todo bom malandro quer o amor para sonhar. Todo bom malandro tem coragem, quer vencer. Todo bom malandro quer fartura no seu lar. Todo bom malandro tem razão para viver. Todo bom malandro quer o amor para sonhar. Para sonhar. Todo bom malandro tem coragem, quer vencer. Todo bom malandro quer fartura no seu lar. Só quero minha preta do lado, curtindo um som junto com os aliados. Família unida só no bebolado. É divertido tirar um lazer com meus filhos, aprender com eles, poder destruí-los. Não quero muito não, só quero paz, saúde e amor de coração. Daquele jeito guerreiro que luta sempre e é verdadeiro. Não tenho medo, papel, caneta na ponta dos dedos. Não guardo segredo, não guardo segredo. Todo bom malandro tem razão para viver. Pra viver! Todo bom malandro quer um amor para sonhar. Para sonhar. Todo bom malandro tem coragem, quer vencer. Quer vencer! Todo bom malandro quer fartura no seu lar. Todo bom malandro tem razão para viver. Pra viver! Todo bom malandro quer um amor para sonhar. Para sonhar. Todo bom malandro tem coragem, quer vencer. Quer vencer. Todo bom malandro quer fartura no seu lar. Sem receio, os dread no cabelo. Eu acredito sim que venceremos o preconceito. Vaidade e muita ambição são coisas que eu deixo no gelo. Quero é sossego e ter fartura no meu aconchego. E não importa se é lá no gueto. Tem capoeira, samba de roda e maculelê. Lá do emboscada faz a raiz fortalecer. Bem sucedido os meus sucessos, meus diamantes. Minha família que me inspira e me mantém constante. Momentos vibrantes, estou envolvido na terra rasgada, essa é a música que faz sentir. Todo bom malandro tem razão para viver. Pra viver! Todo bom malandro quer o amor para sonhar. Para sonhar. Todo bom malandro tem coragem, quer vencer. Quer vencer! Todo bom malandro quer fartura no seu lar. Todo bom malandro tem razão para viver. Pra viver! Todo bom malandro quer um amor para sonhar. Para sonhar. Todo bom malandro tem coragem, quer vencer. Quer vencer! Todo bom malandro quer fartura no seu lar. Um bom malandro tem razão para viver. Um bom malandro quer o amor para sonhar. Um bom malandro tem coragem, quer vencer. Não deixa pra depois, não deixa desejar. Um bom malandro tem razão para viver. Um bom malandro quer o amor para sonhar. Um bom malandro tem coragem, quer vencer. Não deixa pra depois, não deixa desejar. Um bom malandro tem. Um bom malandro.